primeira história de cronópios e de famas é sobre uma fama que demorou a crescer. O que foi bom, porque geralmente as famas instantâneas são ocas e patetas. Quando um cronópio chamado Brian Wilson, no final de 1965, farto das sonoridades juvenis que até aí estavam na base dos Beach Boys, resolveu experimentar outros mundos, o resultado foi uma canção que, diziam, era difícil de passar na rádio. Parava e arrancava, sem se saber muito bem quando terminava. A receptividade pública para este A Little Girl I Once Knew foi pouca. Em dezembro de 65, Brian ouve o álbum Rubber Soul dos Beatles e decide realizar o seu próprio álbum de depoimentos. Para além do mais, bater os Beatles e particularmente o seu irmão gêmeo baixista Paul McCartney, nascido apenas com 2 dias e um oceano de diferença, bater os Beatles foi sempre o maior desafio para Brian Wilson. Do grupo para uma turnê no Japão durante o inverno de 66, Brian Wilson, que já não acompanhava os Beach Boys nos espetáculos ao vivo, dedica-se a uma rotina diária acompanhada de um colaborador, Tony Asher. Ao piano, tocando aquilo a que Brian chamava fills, fragmentos musicais emergentes que depois de várias mudanças se tornavam canções. Um trabalho parecido com o dos pintores impressionistas. Os seus sons favoritos, os seus sons de estimação, Pet Sounds, juntos, aos poucos, iam evocando emoções específicas. Thank you. É necessário dizer que, no meio da década de 60, os estúdios não eram como agora. O álbum foi todo gravado com um suporte instrumental em 3 ou 4 pistas, reconvertidas para uma só pista, para que pudessem ser utilizadas 7, num total de 8, com as vozes e as célebres harmonias dos Beach Boys. Hi, everybody. This is Carl Wilson of the Beach Boys, and we're trying to put this record back together for Brian, and Johnny Dark is going to play it on WEAM. That's WEAM. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. A maior parte das gravações realizaram-se entre janeiro e abril de 1966, com Brian trabalhando continuamente nos estúdios, alterando, acrescentando, inovando até ao produto final. Um álbum de um autor de rock and roll, retratando de uma forma profundamente emotiva a vida de Brian, um artista em crescimento, enfrentando a pressão e a responsabilidade de ser adulto. Make it more. Let's go. Yeah, right. No, we didn't have it. Let's do it again, please. Take 12. I want. It's too jerky. Slur the top note. I get slurred, but it's a harmonic, you know. Oh, I do. Let's go, please. Come on. We're only on 12, fellas. Al? Maya. Wait a minute, Lyle's completely destroyed. That's it for Lyle. There we go, Gango. Wait a second, man. He's not going to be playing much bass like that. Does he play really happy notes? That's for sure. Let's go, Lyle. A real happy bass line. Let's go. Come on, please, now. Hey, what are you doing, Hal, for Christ's sake? Hold it, we got, good, that's perfect. Okay, let's go. Take 13. Hit your things a little harder, Jimmy. Okay, here we go. Take what? 13. Take 13, please. Come on, let's move. A real good take. I want one more. Let's have a little better feel at the start, all right? 14. Take 14, please. Momentos de esperança e amor, reconhecimento de um espírito divino, procuras de uma solução, momentos felizes, fantasias, tudo terminando numa triste sensação de inocência perdida. Sounds, um dos meus álbuns de estimação, foi lançado em 1966 e apenas atingiu o 10º lugar de vendas nessa altura, mas que veio ao longo dos tempos a ser publicamente reconhecido como um dos melhores e mais influentes de sempre, se não o melhor, como aconteceu com a eleição levada a cabo pelo jornal britânico New Musical Express. I'll show you where it comes in. It goes bum bum bum do do do bum bum bum do do do. Yeah, okay. Don't forget to do that because that reminds us that it's a childhood song. Pet Sounds foi uma transformação na música popular, admirado não só pelos Beatles, so loud, incluindo o quinto George Martin, mas também por gente como Lou Reed, John Cale, Todd Rundgren, Alex Chilton, ou grupos como os R.A.M., Oasis, Tears for Fears, ou mesmo os Sonic Youth. I know so many people who think they can do it alone. They isolate their heads and stay in their safety zone. Now what can you tell them? And what can you say that would make them defensive? Sons de estimação, próximos, verdadeiros. Música que ajuda e cura, porque Brian Wilson acreditava que a música é a voz de Deus.